Čekao sam 80 kcuri, kad bi svira ono za javiš ime, to bi se ne gori on, ovaj ti si malo malisi. Imajte malisi, kako da je.

Freezer, chamando o 0289. 208, obrigado, bom dia, bom trabalho para o senhor aí, 3171. Salvador, departure, good morning, 3171 on Central 1, departure. Okay, maintain Central 1 departure, climbing to 320, from 3171. Possible to fly Leda? Direct Leda, 3171. Thank you, direct Leda, 3171. contato de pelo. Delta, Central, Central, Central, Central, Central, Central, Central, Central, Central, Central, Central, Central, Central, Central, Central, Central, Cuidado, Solo 47, Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette, 3053, seu próximo para comprar. 340. 34030, Galeão, decola da pista 190. Saída São Luano, lei da transição Bacilu. Deixar até o Lu 44, chega até Serra Golfo Romeu. Após até novembro 857, depois conforme a rota. Controle 90-8, transponder 5253. Todo destino, fechando o número 0.8, controle Salvador. Boa viagem. Mulher, vamos lá. Aproximação Rio 0.0, chegada. Controle Salvador, papapá mais 10 mulheres. Papapá mais 3 mulheres. Salvador, quando possível, ser chamado para Paulo Afonso. Direto. Boa, 26. Nós hoje no POB temos 4 horas e 15 de autonomia, tá vendo, galera? Azul, 5126, chamando o ponto de espera pronto. Ajusta no 07. É chamando o ponto de espera pronto, no 07, 49, tá vendo? Não, não, gente. Arcturus para 2-10, altímetro sonhador 107, Rio Final SX3, cabeceira 10, chama estabilizado no curso do local da terra. Tenente Vitor 2000, autorizado para o seguimento, simulando o curso 17, 093. Mike Charge Wet. Bom dia, Brasília. Está mantendo o rumo direto de Paulo Afonso? Afirmativo, mantendo o rumo direto, ciente da área restrita em Camaçari, vai subir para contorná-la para 2500 pés, nesse trecho. Correto, suba então para 2500 pés, a última transformadora na 0117. Ele é, vai subir para 2500, vai ser uma prova, posteriormente é só no 500 pés. Espera, falta 12 segundos. Rússia, fundo 2000, autorizado, linha 34. Estou na 0, frente Mariano com 03. Ainda fala da 0, Rússia, fundo. Quando possível, o seu sistema de pouso. Bom dia, tudo de bom? Desse mantendo de 0070 chegar agora do Mediona. Controle, bom dia, Azul 5126. O 5126, contato na Garra da Colégia, Sub-Azul, Abogão para o 340. Via 340, Azul 5126. Controle, eficiente. Agora é 4. Altera Campinas, autonomia 0327, seu AP 158. 158, Campinas 3877. 70, solo 06, fica via Alfa, Kilo, Pad 3. Alfa, Kilo, Pad 3, uma graça. Bom dia, Rochané, 6219 para hotel, autorização, galera. Área de trânsito, 3153. 3153, autorizado, decolar, sistema 0, vento variável com 03. Vai autorizado, sistema 0, 3. Sistema 6219, bom dia, prepare a sala, aguarde mais para conta. Obrigado, Chegou 5 no 7 afirmativo. A 2 milhas de cima estabilizado e visual. Forte aproximação de 1, 7, 3, 2, 9, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, eu chamo estabilizado no operador. Para 2000 vai chamar estabilizado lá no nosso aqui. Bom dia, Sideral 99. 972. Polícia Federal, continue a aproximação, aguarde pista livre. Projeto variável com 039. Aguardando a pista livre, 9972. 9597, solo 11, libera direita, siga via Alfa Juliette, portão 07. Vai liberar direita, Alfa Juliette, portão 07, confirma? Afirmo 7, bom dia. 07, bom dia. Passou, escutou, Matheus, tá 3159. Pista livre, pouso autorizado. Pista livre, deu pouso autorizado no 9972. negativo.